Lição 18. Viajar. 1. Eisenbahn. Os caminhos de ferro. Intercity. O Intercidades. Ankunft. A chegada. Interregionalzug. O Interregional. ICE. O Alfa Pendular. Schauen Sie. Olhe. Fahrplan. O horário. Frage. A pergunta. Klasse. A classe. Hin- und Rückfahrkarte. O bilhete de ida e volta. Ermäßigung. A redução. Prozent. Por cento. 5. Bahnsteig. A linha.